Eu tenho que saber o que vai ser do nosso amor. Se você me quer, se eu também te quero tanto assim, por que você não vem pra me abraçar? Vem, estou aqui a esperar por você, pois eu faço tudo pra te amar. Vou me entregar e oferecer pra você. A dor me faz chorar ao redor.